As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Dois amores. Já falaram por aí que tem amores 10. Já contaram por aí que tem amores 1000. Mas o meu amor não tem limites, não. Não, não, não, não. O amor que sinto por você é infinito. Poxa, que amor tão bonito. O nosso amor bateu recorde na televisão. O Guinness Book já lançou mais uma edição. O nosso amor tá em primeiro lugar. Fotografei, dei entrevista em capa de revista. Eu tô na mídia, você tá, vamos comemorar. Esse recorde de amor vai dar o que falar. Bateu recorde o nosso amor. Te amo mais e mais. Bateu recorde o nosso amor. É amor demais. Já falaram por aí que tem amores 10. Já contaram por aí que tem amores 1000. Mas o meu amor não tem limites, não. Não, não, não, não. O amor que sinto por você é infinito. Poxa, que amor tão bonito. O nosso amor bateu recorde na televisão. O Guinness Books já lançou mais uma edição. O nosso amor tá em primeiro lugar. Fotografei, dei entrevista em capa de revista. Eu tô na mídia, você tá, vamos comemorar. Esse recorde de amor vai dar o que falar. Bateu, bateu recorde.